veio a voz do grande Deus ao seu servo Abraão, fazendo-lhe um pedido que era uma provação. Suba um monte em Moriá e erga um altar. Leve Isaac, o teu filho, e sacrifique-o pra mim. Imagine a dor de Abraão matar seu filho, que provação. E chegando em Moriá, Isaac ao pai perguntou: estou vendo fogo e a lenha, mas o cordeiro aonde está? Abraão, angustiado, não pôde mais ficar calado e respondeu: Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro pro holocausto proverá. Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro pro holocausto proverá. Abraão deitou seu filho no altar e ergueu o braço para o imolar. Mas Deus envia um anjo nesta hora lhe falar: Abraão, não mate o teu filho, e o cordeiro já estava lá. Ele não quer você prostrado, mas quer te ver de pé.